Boa noite, eu sou o Dario Lima e as minhas três bandas favoritas para ouvir bêbado são Led Zeppelin, Pink Floyd e Queens of the Stone Age. Eu sou Rafael Saldanha e as minhas três tarefas domésticas que eu mais detesto é pendurar roupa, varrer casa e passar roupa. Alô jovens, aqui é Leonel Leal e os três Beatles mais importantes eram John Lennon, George Harrison e Paul McCartney. Tá de sacanagem. Não, não. Como assim? Não, a gente vai começar a brigar agora. Ringo Starr é mais importante do que quem aí, filho? Me diga aí. Deixa eu pôr uma carta naquele merda. Você tá maluco, cara. Eu fui em dois shows dele, o show é muito bom. Pera aí, a gente tem que estabelecer uma coisa aqui. Qual Paul McCartney, né? O que morreu ou o impostor? Certamente não é esse senhorzinho de 70 anos que faz cover de coisas de 30 anos atrás. A gente entrou numa discussão parecida sobre o George Lucas no episódio passado. Já vamos começar agora. Já começa com a teoria da conspiração. Tá, inclusive antes de começar aí o problema, de entrar propriamente dito, eu queria manifestar minha solidariedade com o Saldanha. Ele contou uma história muito triste aí, eu queria compartilhar. Ele tá atravessando um momento difícil na vida dele porque acabou a pilha do controle remoto dele. Cara, te digo que eu saí de casa pra comprar. Caralho, o cara sai de casa pra comprar a pilha, mas não levanta a bunda pra trocar o canal na televisão. Não, cara, peraí, você tá pensando que ele é o quê? Um maratonista? Fica levantando pra trocar de canal. Que isso, Dario? Porra! Olimpíadas de 4 em 4 anos, porra! Mas o problema é que hoje em dia essas televisões novas têm alguns recursos que você só acessa pelo controle remoto. Então, por exemplo, acessar HD externo, coisa e tal, era uma merda pelos controles da televisão. Verdade, fiz mau juízo de você. Pensei que era só... Eu sou preguiçoso, mas... Cara, você não tem aqueles esquemas de tirar pilha de outro lugar, não? Então, eu fiz isso e a do outro também já tinha acabado. Controle do Xbox... A pilha era menor. E apertar com força o botão, isso aí nunca falha. Botar a pilha na geladeira. a da geladeira eu esqueci, cara. A da geladeira eu realmente esqueci. Pô, nunca falha, cara. Então, amigos, esse nosso programa nós vamos falar aí sobre os nossos três discos favoritos que ninguém conhece. Ou pelo menos três excelentes discos que poucos conhecem, né? Seria assim, aqueles discos que mereciam mais uma ouvida, que mereciam que mais pessoas ouvissem. Justo, justo. Inclusive, é isso. Eu acho meio pedante, né, você falar que ninguém conhece. Porque a gente não sabe quem é que tá escutando aí a gente. Espero que alguém esteja escutando a gente. Lionel, quem tá ouvindo a gente é o povo de internet. O povo de internet não conhece nada que seja fora do beabá, não. Saldanha já começa com os dois pés no peito. Agredindo. Não, mas eu acho que foi o próprio Saldanha que falou um negócio. Seriam discos fodas que deveriam ser mais conhecidos. Mais gente devia conhecer, porque são muito bons. É uma pena que eles sejam tão pouco conhecidos. Sim. Então, começando aqui, o meu terceiro lugar, eu coloquei um disco que chama Now Here Is Nowhere, de uma banda chamada Secret Machines. Alguém aí conhece? Vocês chegaram a ouvir? E depois que você falou. Sim. Esse disco eu conheci ele de maneira totalmente aleatória. Eu não lembro exatamente, eu estava na internet pesquisando qualquer coisa. E eu abri um site desses de notícia pop, tipo BuzzFeed, um site aleatório desses. E tinha um bannerzinho no site que tava tocando uma musiquinha no fundo. Isso muitos anos atrás, na época que... Botavam música no fundo do site, disco, né? É, sim, esse disco é de 2004, então foi por volta dessa época. E a música que tava tocando era a primeira música desse disco. Chama First Wave Intact. E cara, eu falei, pô, que musiquinha maneira, vou ver o que é isso aqui. Aí cliquei no link, peguei informação sobre o disco, achei bacana e fiz o que todo mundo que se interessa por uma música faz quando gosta, né? Eu baixei o torrent. Que isso? Que isso? Em 2004 você não fez isso nem fudendo. Não, então eu baixei no Napster. Eu não lembro o que era em 2004 que a gente usava. Era o Emule, né? 2004 era o Emule. Em 2004 era o Emule. Vocês eu não sei, eu comprava. Lionel é um cara que incentiva a indústria nacional, tá certo. A indústria nacional de disco estrangeiro. A indústria fonográfica, de modo geral. E é um excelente disco, cara. Eu me surpreendi porque eu já tinha gostado da primeira música, mas o disco inteiro, ele é bem coeso, né? Essa banda, o Secret Machines, é uma banda... Eles se auto-intitulam Space Rock, o estilo deles, né? Mas é... Parece mais um progressivo, mais moderno. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão ao escutar. Eu não tive essa impressão, não. Eu achei... Até não falei como que eu conheci esse disco. Eu conheci esse disco lá em 2004, porque eu tinha banda com o Dario na época. Então ele gravou pra mim. É. Mas eu não baixei. Cara, 2004 era a época da... Sim, da banda? Era a época da banda, 2003, 2004. Aliás, desculpa, eu não sabia desse passado negro de vocês, né? Não, vocês tinham uma banda? Pula. Não, é. Tá, só esclarece, quem que tocava o quê? Daria baixista. E você? Vocalista. Tristeza. Vai vendo aí. E assim, era... Todo mundo no mesmo nível de talento, tá? Então você já... Ah, eu não sei, eu não tenho um parâmetro. Você tem um parâmetro, a voz de Saldanha, já é parâmetro. Não me lembro de ter ouvido ele cantar ainda. Ah, deixa a gente gravar mais bêbado pra você ver. Deixa eu mandar mais MP3 depois. Não, faz isso não. Eu acho que eu nem tenho mais isso, cara. Eu acho que eu tenho o disco, vou ripar ele aqui, Cara, eu não falo isso não, cara. Nossa banda era legal, cara. Nossa banda era conceitual, mas não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre Secret Machines. Enfim. E eu ia falar o seguinte, que eu acho ela... não é uma banda ruim, mas eu acho uma banda meio indie rock genérico, não sei. Não me bateu assim, não. É, ela me lembrou alguma coisa que eu não soube exatamente precisar o que. Fiquei realmente meio nessa, assim. Algumas músicas eu gostei. Eu até marquei aqui, é Sad and Lonely. Achei bem legal. Essa First Wave in Texas também. Mas eu concordo, ela é um pouco genérica, sim. E as músicas são bem longas. Eu acho que o que tem de progressivo, principalmente a música título e essa primeira, que tem 9 minutos. E, sinceramente, eu acho 9 minutos tem que ser o meu primeiro disco da lista aqui pra poder ouvir. Mas isso é outro assunto. Mas progressivo espera-se, né? Espera-se umas músicas mais longas. Mas ela não é progressiva, ela é... Eu acho que tem bastante influência, sim. Eu acredito até que vocês acharam bastante genérico, talvez por causa das influências, né? Sim. Eu aqui tô fazendo a minha colinha aqui na Wikipédia, e a Wikipédia fala que as influências é Pink Floyd, Led Zeppelin, The Who... Né? Então acredito que a mistura dessas influências, por isso que deve pode ser, pode ter essa ser. Sensação de familiaridade com o som, assim, entendeu? Mas de maneira nenhuma é uma banda ruim, tipo, eu acho que vale ouvir o disco, sim. Tem algumas coisas interessantes. Eu acho, com certeza, é um disco que tem que ser dado uma chance. Tanto que quando o Dario falou, quando a gente tava fazendo as nossas listas, o Dario falou que ia colocar esse disco, eu lembrei que eu tinha esse disco. Se fosse uma coisa horrorosa, provavelmente não seria nem lembrado. Com certeza a memória seletiva já tinha deletado, né? Com certeza. Só acrescentando aí, velho, você falou que a questão das influências dele, né, fazem com que eu já ouvi isso em algum lugar. Tem que levar em conta que, no meu caso, eu estou ouvindo eles com 10 anos de atraso, né? Então, assim, são 10 anos a mais pra eu dizer, pô, já vi isso em algum lugar. A mesma coisa do cara que, sei lá, quando saiu O Senhor dos Anéis. Já vi essa história 1 milhão de vezes. Tá, beleza, mas o livro foi escrito lá atrás e ele influenciou muita gente. Sim, a gente acaba tendo acesso às cópias. Isso. Antes de ter acesso aos originais. Exatamente. Sim, acontece. Com certeza. Pode ter acontecido de você ter ouvido, de repente, alguma banda mais recente. É bem provável. Que surgiu na mesma época, até depois do Secret Machines, mas que de repente fez mais sucesso. E sabe o que eu acho mais estranho dessa banda? O Lionel tá com a Wikipedia aberta aí também? Eu aprendi a minha lição do episódio passado e agora eu estou aqui. Eu tô deixando o computador, tablet, tudo aqui, eu tô com a... Eu ia perguntar o seguinte, da onde que é essa banda? Você chegou a ler já? Dallas. Então, eu acho que é a coisa menos texana que eu já vi na minha vida. Essa coisa, eles não têm menor cara de ser uma banda do Texas. E isso foi uma coisa surpreendente. Você tá sendo preconceituoso. O que você imagina que é uma banda do Texas? Uma banda country? pelo menos tem que ter alguém mascando fundo, cara. Pelo menos tem que ter alguém. Aquela cara de white trash, né? Aquela. Sim. Alguém casado com a prima. Eu tô até olhando aqui o All Music, não sei se vocês conhecem, o All Music fala que influências, aí tá lá, similaridades, aí fala do Broken Social Scene, fala do Granddaddy, que é uma outra ótima banda, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Saldanha com certeza conhece. Saldanha conhece até a Kombi que roubava criança. Pô, a Kombi que pega criança, bandaça, mas isso, eu já falei disso no Mimimi, meu antigo, talvez futuro podcast, deve voltar. Enfim, não sei quanto vocês estão ouvindo esse podcast também, a gente pode estar nativo ou não. A gente pode estar morto já, né? Também, pode acontecer. Não, assim, toda vez que você fala uma coisa, ah, o Saldanha com certeza conhece e tal, eu fico me perguntando se eu acho que eu entrei nesse podcast pela cota pra nordestino, sabe? Porque eu vou ser bem honesto aí pro amigo ouvinte, se... Até usando aqui a metáfora que Saldanha tanto mostrou aí, se nós fôssemos os Beatles, Saldanha seria John Lennon, Daria seria Paul McCartney e eu seria... Eu sou Ringo sempre, meu filho. Cara, eu seria... Ringo forever. Eu seria o cara que carrega o bumbo de Ringo, sabe? Tamanha é a minha inutilidade. Eu não sei porque eu fui convidado pra cá, mas vamos lá. Cara, nesse programa você já vai mostrar seu valor no seu segundo... Da sua segunda banda. Ah, é porque você gosta quando as pessoas agridem. Agridem a internet. É a sua praia. Mas vamos lá. Então, o primeiro disco que eu escolhi dessa lista é talvez o disco mais conhecido dos três que eu vou falar, mas que é um discaço que ele, como eu disse, não é desconhecido, mas ele tinha que ser mais conhecido. Isso aqui tinha que ser referência básica. As pessoas tinham que é o primeiro disco do Devo, que chama Are We Not Men? We Are Devo, que é toda a base para a loucura que foi ali no início dos anos 80, a New Wave americana, com aqueles teclados escrotos, com letras diretas. Eles têm um visual meio Kraftwerk ainda. É uma banda fantástica. Isso aqui, e, como eu disse, não é que ela é desconhecida, mas tinha que ser mais, tinha que ser hit, cara. A gente vê tanta merda que é hit, tanta coisa que é conhecidíssima, e você tem, pô, você toca Mongoloid nos lugares e as pessoas não conhecem Mongoloid. Isso eu fico muito chateado. Que banda é essa, Mongoloid? Mongoloid é a música do Devo. Ah, tá. Quinta música do disco. Tá tocando aí no fundo. Ok. Não, o Devo, eu já conhecia a banda. Eu já tinha ouvido algumas coisas, nunca tinha ouvido um disco inteiro em sequência assim, mas já tinha ouvido algumas músicas. Acho uma banda legal, eu gostei desse disco, achei um disco bacana, mas realmente não... Eu diria assim, não entra pra minha playlist, entendeu? Dá pra ouvir de vez em quando, mas não... Vocês comentaram aí do Secret Machines, quando foi, a Saldanha falou quando foi que ele conheceu. Eu também não conhecia esse disco do Devo, mas eu lembro quando foi que eu conheci a banda, que foi... Beavis and Butthead. Não, South Park. Não sei se vocês lembram. Ah, eu conheci no Beavis and Butthead. Eu conheci o South Park, eu não sei se vocês lembram, aquele episódio clássico do South Park, que o chefe vai preso, e aí aquele advogado figurão americano que... Ah, melhor, a defesa Chewbacca. Clássico aquilo, cara. Pô, nesse episódio tem o Devo? Não, nesse episódio eles fazem um festival de música pra levantar dinheiro pra ajudar o chefe. Chef Aid. Isso, Chef Aid, exatamente. Eu não lembro se especificamente no episódio aparece o Devo, mas eu tinha esse disco. Eu tinha o disco com as músicas que foram das bandas que tocaram. Caralho, isso deve ser maneiro. E aí a música que tem do Devo, eu me lembro, Rabon Stump, alguma coisa assim, Rabon Stump. É muito boa, cara. Assim, a música já começa, assim, Dario, se o maestro puder colocar aí na edição, o começo da música é uma risada mega perturbadora, cara. Eu acho que o jovem Leonelzinho aí, anos atrás, eu acho que tinha pesadelo com essa risada, mas a música é muito boa, cara. A música é fantástica, fantástica. E eu recomendo esse disco com todo. E o Devo é uma banda que tem aquelas bandas que tem aquela atitude, não queremos ser mainstream, coisa. O Devo é o contrário disso. Eu lembro que alguns anos atrás, já anos 2000, quando o ABBA lançou aquele 18, vocês lembram disso? Sim. Que era um grupo adolescente pra tocar ABBA, o Divo fez a mesma coisa. E, porra, você arrumar 4, 5 moleque doente pra ficar tocando as músicas que tem duas notas e que fala de uma pessoa que tem síndrome de Down, cara, em 80, cara. Isso é o disco, na verdade, é de 77, 78 que ele foi gravado. Então, assim, eu acho fantástico, eu acho muito foda. Uma banda que me lembrou muito esse disco do Divo, que acaba sendo uma banda até mais desconhecida, mas que, por algum motivo, eu acabei escutando mais, que o Saldanha com certeza conhece, que é o The Residents. Uhum. Por algum motivo me lembrou bastante, especialmente porque nesse disco que você cita, eles fazem uma cover dos Rolling Stones, acho que é a terceira ou quarta música, que é a Satisfaction. Não, a segunda, tô vendo aqui. E o The Residents também faz uma cover do Jumping Jack Flash. Sim, essa cover do Jumping Jack Flash do The Residents é muito maneira, também muito vale. Maneira, muito bizarra. E não, além desse fato de ambas as bandas terem feito uma cover dos Rolling Stones, eu acho que tem muita similaridade sonora também. Não sei se foi uma impressão equivocada minha, mas eu tive essa sensação, me lembrou bastante. Ô Dario, você falou que é um bom disco, mas não entraria na minha playlist. Eu também gostei bastante, mas eu acho que o problema, entre aspas, é que é muita loucura, sabe? Pra você ouvir o disco do começo ao fim, é cansativo, sabe? Mas esse disco tem 35 minutos só. E aí pensar o seguinte, eu falo, dá pra você pegar as três sugestões que eu dou aqui e ir por drogas. E esse aqui é pra quem tá na bala. Esse aqui é pra quem tá na sintética. Eu queria fazer até um parênteses aqui, que nós estamos. A família brasileira deve estar muito satisfeita com esse podcast. Né? 5 minutos atrás, nós incentivamos a pirataria. Agora nós incentivamos o uso de drogas. Até o final a gente está incentivando assassinato, alguma coisa, né? Cara, se tem uma coisa que eu sou contra, a família. Nada a ver. Aliás, só uma coisa até que eu esqueci, Dario, de perguntar, voltando rapidinho aí. Você indicaria alguma música específica do seu primeiro disco? Eu indico a primeira, a First Wave Intact, a quarta, Nowhere Again, e a última, que é a faixa homônima aí, Now Here Is Nowhere. Acho que eu mais gostei. Saudade, desse aí, do Divo. Cara, pra quem quer conhecer Divo, pra quem quer entrar na onda desse disco, vai direto, quinta faixa, Mongoloid, e seja feliz. eu particularmente nesse disco aí, eu gostei daquela Praying Hands, porque o riff me lembrou, não sei se vocês lembram aquele jogo antigão do California Games. Sim, sim, cara, essa é a onda. O California Games era Beach Boys, não era? A música tema do California Games? Não, era Louie Louie, que era o... Ah, Louie Louie, pode crer. Isso mesmo. The Kingsman. Isso. Mas mas a onda, tipo, Divo tem um pouco essa pegada, que na época eles não tinham nem essa noção, mas é uma banda 8-bits, cara. Ela tem essa onda 8-bits, então eu curto bem isso também. A Gut Feeling também eu gostei, achei bem legal. Sim, sensacional. Tá, e aí, mais alguma coisa a acrescentar? Pode ir lá, manda ver. Tá, então, só um breve introito aqui. Eu acho que já comentei com vocês, mas não comentei aqui gravando. Que todo o talento musical da família, né? Na divisão genética da minha família, meu irmão ficou com o talento musical e eu fiquei com os bens todos. Aí, assim, sabendo disso, toda vez que ele me indica alguma coisa, eu respeito e vou ouvir, porque geralmente vem coisa boa. Ultimamente ele tá numa fase meio Saldanha, assim, que tá curtindo as coisas meio malucas, assim, sabe? Sei lá, ele gosta de Yoko Ono fazendo cover de System of a Down, sabe? Ele tá nessa pegada ultimamente, mas de vez em quando ele tá mandando uma coisa boa. E aí ele me mandou esse, que é o meu terceiro disco, né? É o Government Mill, que o nome não pronuncia assim, mas quem quiser procurar na internet aí é GOV'T Mill. É a mulinha do governo. Aí, bom, eu fui escutar a primeira vez meio ressabiado, né? Por causa desse histórico recente de meu irmão de gostar dessas coisas meio maluca. Mas, cara, é muito bom. É uma mistura de blues com hard rock. sai uma coisa genial. É um projeto alternativo dos caras do Allman Brothers, que já são bem conhecidos, né? E eles fazem esse som aí, que, sei lá, acho que muita gente chama de Southern Rock também. É, eu achei bem essa pegada, bem Southern Rock mesmo. Eu ia até falar uma coisa meio Lynyrd Skynyrd, né? Isso, verdade. É, também achei. Lembra, bastante. E curti. Oh, que bom, saudade, gostou, tô emocionado aqui, cara. Acho que eu já cumpri minha missão. Não, eu conheci isso há 2 horas atrás, quando você mandou, velho. Eu achei bacana. Não, e cara, é muito legal, e os caras são respeitados, né? O baixista morreu algum tempo depois de gravar esse disco aí, e aí eles fizeram meio que um tributo, né? E chamaram alguns dos baixistas preferidos do baixista que morreu. E aí muita gente boa foi gravar com eles, cara. O Flea do Red Hot. O cara do... eles realmente quiseram homenagear o Lynyrd Skynyrd mesmo, né? Até o músico morrendo. Caralho. Puta que pariu. Mas é isso, chamaram, sei lá, o cara do Prime, os caras do Yes, The Who, sabe? Foi uma galera mesmo, foi homenagear ele, assim. Os caras são muito respeitados, os caras são muito bons. E eu não entendo por que eles não são mais conhecidos. E é uma parada já mais antiga. Tinha que ser assim. Não digo que era pra ter um som estouradaço pra tocar em rádio, mas que era pra ser mais conhecido, com certeza. Ele tem uma sonoridade que eu achei que poderia ser mais popular aí. Na hora que eu te falei, até, né? Blues, aí você, não gosta de tudo assim de blues. Mas a mistura deles dá certo, né? No final. Tem umas músicas que tem uma pegada mais, aquela John the Revelator, tem uma pegada mais puxada pro blues. Tem música até que é puxada pro jazz, que eles homenageiam Miles Davis. O disco que você indicou foi o primeiro deles, né? Sim. Tem o mesmo nome da banda. Não, eu indiquei o Doze. Ah, o Doze é o terceiro. É o segundo. Saldanha ainda por cima escutou o disco errado. Então eu ouvi o disco errado, com certeza. Muito bom, né? Mas tá valendo. A discografia dos caras foi muito boa. Mas o que eu indiquei especificamente foi o Doze, deixa eu até. Né, aqui é o terceiro, de 98. Toma tecladinho, bastante. Nós não somos ninguém, se a gente pedir. Que isso, eu falo tudo de cabeça aqui, meu filho. Tá, se eu pudesse indicar uma, eu também indicaria logo a primeira, cara. Que eu acho que é um cartão de visitas, eles mostram a que vieram. É Blind Man in the Dark. Essa música é sensacional. Eu não enjoo dela, cara. Eu ouço um loop. Acabou que eu não ouvi o disco certo, mas eu tô vendo aqui, eles fizeram cover de X7 dos Beatles. Sim, verdade. Muitas, eu já vi gente falando que esse X7 é a primeira música grunge da história. Agora eu não vou lembrar quem que foi, mas foi um pica desses aí do grunge. Não sei se foi o Ed Vedder, algum desses que falou uma dessas. Eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado por esse ângulo, não. Mas de qualquer maneira, é uma música bem bacana. Eles têm uma música chamada Thelonious Beck. É porque Beck não é a mesma gíria lá. O meu segundo disco daqui da lista, eu optei por ser um pouco não convencional, né? Não coloquei um disco de banda. Esse disco eu coloquei é uma coletânea. É o Songs in the Key of X. E deixa eu dar um pouquinho da história desse disco também, né? Saldanha me conhece aí há 20 anos, ele sabe que... Eu posso começar a contar? Eu fui um mega fanboy de Arquivo X na época do auge, né? Meados da década de 90. E eu consumia tudo quanto era produto de Arquivo X. Era camisa, eu praticamente tinha uma camisa que já ia sozinho pro colégio do Arquivo X. Saldanha deve lembrar bem dessa. Sim, lembro exatamente. Era o card game do Arquivo X, que era muito bacana, por sinal. Sondanal. O Dario e mais um cara da minha também. Sala foram os dois únicos caras que compraram esse card game no Brasil. Não, cara, tinha mais gente, cara. Tinha 5 pessoas em Juiz de Fora que olha! Sucesso de público. E uma das coisas que eu acabei ficando sabendo na época, não sei se vocês vão lembrar, da revista Herói. Vocês lembram dessa revista? Nunca li, mas lembro da existência. Eu tinha a primeira, cara, que era a capa do Saint Seiya. Então, era a Wizard brasileira a herói. E vinha muita reportagem sobre Arquivo X. Eu lembro que uma vez eu li que ia sair um disco baseado no Arquivo X, alguma coisa assim. Eu fiquei super animado, né? Consumindo tudo. E, cara, coincidentemente, alguns meses depois, eu vi esse disco pra vender numa loja de Juiz de Fora. Eu falei, caralho, não é possível. Aí eu comprei o disco. A gente pode falar o nome da loja, que não existe mais, não. Fechou. Não fechou, não. Você não sabe que loja é. Eu sei que loja é. Pode falar que fechou. Eu não lembro o nome da loja. Planet Music? Não, não foi na Planet Music, não. Ah, a Planet fechou. A Planet fechou, cara? Fechou. Porra, sacanagem. Mas também, né? Quem que compra CD em 2015, porra? Não, quem que compra CD e quem aluga filme, né? Porque era locadora também, né? Não, e depois que arrumou um site de EPUB, acabou. A última coisa que vendia... É, exatamente, era livraria, loja de CD e locadora. Caramba, que... Cara, parece até birra, né? O nego foi minando todos os negócios dos caras. Pô, e era bacana, cara. A gente tomava café lá, lembra? Sim, o café ainda existe. Até o momento, né? Não inventaram um electronic café ainda. Ainda. Mas... É. Pode falar. Não, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso aí, só entrando aí na sua onda que você está falando da coletânea, acho que vale dizer aqui a observação que o Saldanha fez no momento que você perguntou se valia a coletânea. Leite Gil? Leite Gil, concordo inteiramente. Você não tinha nem que ter perguntado, cara. Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil, até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de você, vale tudo. E eu já digo mais, lei de Ultra, primeira lei de Ultra, que embora não seja essa, mas na prática é, revoga-se a lei de Gil. A lei de Gil eu conheço, a lei de Ultra, confesso que não. Quando se revoga a lei de Ultra, vale tudo, inclusive tá. Tá, Dario, você quer continuar seu raciocínio aí que a gente interrompeu pra falar merda? Não, tranquilo. Mas o que eu queria dizer desse álbum, cara, é que além de ser um disco bacana, né? No geral, eu acho, apesar de ser uma coletânea, eu acho um excelente disco. Todas as músicas, tirando uma ou outra exceção, são muito boas. Ele foi um disco que me fez conhecer bandas também. Né? Eu, por exemplo, na época que esse disco saiu, esse disco de 96, era uma época que a gente ainda não tinha internet, então a gente não tinha onde pesquisar coisas, onde descobrir coisas. Não, né? Na verdade, a gente até tinha internet. Internet, mas era uma coisa completamente diferente disso que a gente tem hoje. Não, era modem de 28.800, conexão discada. E o S-Robotics. Não apenas isso, mas na internet não tinha nada, sabe? Você acha que você não achava as coisas na internet. Saudade Netscape Navigator. Cara, eu me senti velho pra caralho, meu estagiário esses dias, conversando comigo, aí eu falo, você me perguntou, né, se eu gosto de jogar online. E eu falei que não tenho hábito e tal. E ele falou, não, mas nem quando você era criança. Porra, eu tava quebrando a perna, jogando bola na rua, caralho. Sei lá o que era internet. Esses meninos foram criados com Ragnarok, pô. Mas era bem limitada o acesso à informação. Então as bandas que a gente conhecia eram as bandas que os amigos indicavam. Né? Eu tava naquela fase meio grunge. O Saldanha vai lembrar de um amigo nosso também que só ouvia Nirvana e só tocava uma música no violão também, que era Camas War. Você sabe de quem eu tô falando, né, Saldanha? Não, como eu tô pensando. Quem que pegava o violão e tocava o solo do Camas War? Toda vez. Até sem violão na mão, fazendo até air guitar. Piloto? É, ué. Ah, não, mas peludo, se bem que. Acho que ele não é que ele só ouvia Nirvana, ele só ouvia essa música. É. Ele só conhecia e ouvia essa música. Exatamente. E esse disco me proporcionou conhecer algumas bandas muito boas que mais pra frente eu vim a gostar. Por exemplo, o Nick Cave. Isso que eu falei, porra, e essa música do Nick Cave é muito maneira, cara. Sim, Head Right Hand. Exatamente. É muito maneiro, eu conheci o Nick Cave nesse disco. E depois, mais pra frente, quando eu passei a ter mais acesso, assim, eu falei, porra, vou pesquisar mais sobre esse cara aqui. Até comprei um disco do Nick Cave depois, que é o... Como é que é aquele? Let Love In. Let Love In é um disco bom. que é um bom disco. Eu conheci o Nick Cave por esse CD do Arquivo X. Outra banda que eu conheci também foi o Soul Coffin também, que depois, mais pra frente, eu vim pesquisar e vim conhecer mais. O Filter eu conheci por esse disco. Então são várias bandas que foram esse disco que me apresentou. Cara, esse disco tem bandas muito fodas realmente, tipo, mas eu acho que o mais insólito, eu acho que o que eu curti mais é aquela faixa que é o R.E.M. com o William Burroughs. Sim. Essa faixa é uma loucura. Eu curti muito uma música em específico, curti várias, né? Mas uma que eu curti muito a banda Soul Coffin. Sim, que é o Market Helicopters. Eu não conhecia, achei genial, mas mais aqui uma prova aí de que eu prova um pouquinho esclarosado. Ela me lembrou também alguma coisa que eu não sei, assim como no seu primeiro disco, ela me lembrou alguma coisa que eu não sei dizer o que é, cara. Mas assim, especificamente a voz do cara, eu fui até procurar no Google pra ver se o cara era de alguma outra banda, e não é. E eu não sei identificar, mas eu gostei muito e vou correr atrás dessa banda, porque achei ela muito interessante. É muito boa, então eu cheguei a baixar outras coisas dessa banda depois, mais pra frente, por influência desse disco aí, essa música em particular, porque esse disco na verdade é assim, essa música do Soul Coffin, ela foi uma música que a banda compôs pra um episódio do Arquivo X. Eu ia até te perguntar isso, qual que é a relação que as músicas têm com... Então, essa música em particular, ela tocou num episódio, não lembro qual. Ela foi composta para ser usada nesse episódio, por essa banda. A Head Right Hand, do Nick Cave, ela toca também num episódio da segunda temporada. Toca de fundo, acho que toca no rádio do cara que sequestra a Scully, não lembro. As outras músicas são músicas que foram escolhidas por ter a ver com o clima do seriado. Tem a música de abertura, entendeu? Também, né? Tem duas versões, a original. Sim, tem duas versões. Aliás, inclusive, eu tenho algumas deficiências na minha formação geek, nerd, sei lá como é que vocês querem ver, sei lá, nunca joguei RPG, e uma delas também, eu nunca assisti X-Files, nunca assisti a RPG. Ah, cara, mas eu ia falar disso agora. Eu lembro que tinha um episódio que eu era alucinado, que eu achava muito foda, que eu acho que agora não vou lembrar se certinho, mas chama Memórias de um do Canceroso, Memórias do Homem Tem. Que Fuma, uma coisa assim. Tem. E eu achava esse episódio foda. Em português chama Meditações sobre o Canceroso. Isso, isso. Musings of a Cigarette Smoke Man, em inglês. Exatamente. Eu lembro desse episódio da quarta temporada. É esse o nível de fanboy que eu era. Até hoje então, eu lembro. E aí, porra, entrou no Netflix o Arquivo X e falei, porra, vou ver esse episódio novo. Eu não aguentei chegar na metade, cara. É muito lento, é muito... Assim, fica, deixa na memória que tá bom, se você não tem memória... Não, te falo assim, eu comecei a rever o Arquivo X há uns tempos atrás, e realmente muita coisa envelheceu mal. Mas ainda tem episódios que resistiram ao tempo, cara. Tem episódios que são bons até hoje. Só que não dá pra você assistir tudo do começo ao fim, cara. Tem coisa que realmente você vai ter que lutar pra conseguir encarar. Se você quiser ver a série, se você for uma pessoa que tem transtorno obsessivo igual eu e não conseguir assistir alguma coisa, alguma série pulando episódio, você se sentir na obrigação de assistir tudo, você vai passar aperto. Arrumando uma briga rápida aqui, Dario, a sua falta de paciência com Doctor Who. E quando a gente vê esse Arquivo X, você vê, porra, não, cara, não. Não, cara, mas Doctor Who é zoado, cara, não dá. E Arquivo X é zoado pra caralho também, é essa que é a onda. Não, não. Não, não no ponto do Doctor Who, cara, não dá pra levar a sério aquela Doctor série. Who, né? Mas não, aí que tá, não é pra levar a sério. Enfim, vamos pra outras coisas. Sim, pro próximo aí da lista, vai lá, Saldanha. Então, próximo da lista, a gente já começa a falar os meus, aliás, os meus dois próximos são brasileiros e do Lionel também, isso, não é? Isso. E vou falar aqui de uma, talvez seja o que eu mais ouvi, o que eu mais ouço da minha lista desses três que a gente falou aqui, que é o disco de 1996, A Sétima Efervescência, Júpiter Maçã. Esse disco, pra mim, é sensacional. É um marco da psicodelia tardia brasileira. Porque No, se é pensar o contexto de 1996, esse disco, na verdade, eu fui conhecer ele por volta de 2000. Mas em 96 era a época que a gente estava muito exposto a principalmente ao Mangue Beat. Sim. Então era uma música muito engajada, muito séria e muito interessante, eu gosto pra caralho. Só que no sul estava rolando um som completamente alucinado, que era o... A gente falou, primeiro eu falei que era as drogas sintéticas. Esse aqui é o LSD clássico, puro, simples. Um disco que flerta com Jovem Guarda, flerta com... com rock garageiro. Com Raul Seixas, você não conhece. Caralho! Mas é um Raul Seixas com Roberto Carlos. Verdade. E com... É a loucura toda misturada. É, esse disco aí eu já conheci, até por você que me apresentou ele em algum momento, não lembro. E realmente é um ótimo disco. E tem uma música que é um hino, né? Que é essa que tá tocando no fundo aí, que é No Lugar do Caralho, que essa música é fantástica. Inclusive, Saldanha, eu tava até procurando, cara, eu não sei se é delírio da minha imaginação, mas eu lembro que tinha uma versão de Um Lugar do Caralho mais lentinha, não sei se é de outro disco do dele. Vander. Ah, é do Vander, pode crer, o Vander que gravou. Vander, isso que eu não achei. Gravou essa música. Sim, sim, pode crer. Inclusive, eu falei aqui da questão do Raul Seixas. Eu conversei sobre esse. Aliás, vou dizer só, né? De todos os discos que você enumerou hoje aqui, esse foi o que eu mais gostei. Mas esse disco é fácil, esse disco é um disco fácil. Cara, porra, cara, o Saldanha me deu uma chamada de burro do caralho, cara. Não, qualquer imbecil. Não, ele tá dizendo que os outros que eu escolhi são realmente difíceis. Não, então, eu gostei pra caramba. E aí, esse Um Lugar do Caralho, eu comentei com algumas pessoas e eu observei. Muita gente acha que essa música é de Raul Seixas. Se você jogar essa música no Google, você vai encontrar sites dando a letra dela como se fosse Raul Seixas. Se você procurar Um Lugar do Caralho no YouTube, você vai ter vídeos com Um Lugar do Caralho traço Raul Seixas. Caralho, mas o sotaque é muito gaúcho, cara. Pois é, e inclusive, se você... Faça esse teste. Procura no YouTube, você vai ver lá o vídeo. Não, acabei de achar aqui, já vários. Desce nos comentários, vai ter gente falando, cara, ele usa gíria gaúcha. Tem a gíria que é a fuder. É gíria gaúcha. Entendeu? Essa porra, não sei se é baiano, vocês estão ficando maluco e tal. Sério, muita gente acha. Mas realmente a música é sensacional. Ela já vai me agredindo logo de cara, né? Eu quero cerveja barata, depois um lugar que as pessoas estejam chapadas. E eu quero LSD, minha porra. É muito bom, cara. É muito bom. O disco, de modo geral, às vezes eu acho que ele fica psicodélico demais, né? Em alguns pontos específicos. Mas é um bom disco, cara. É um bom disco mesmo. Eu digo que hoje em dia, eu adoro O Lugar do Caralho, mas não é mais a música que eu paro pra ouvir. Eu acho que já tem viagens com outras músicas. E aí já vai pro lado B do lado B, assim. Que a gente, se vocês acharem, e até acha na internet, as demos desse disco são fodas, porque você acha, tipo, música inteira que o instrumental é o mesmo, a letra é completamente diferente. Você acha, às vezes, versões que não tinham nada a ver que acabaram virando. É aquilo que a gente tava fazendo, se tem que ter uma música predileta nesse disco, eu ficaria com Walter Victor. Eu iria. Além de Um Lugar do Caralho, eu gostei muito de Miss Lexotan, 6 milhões. Que foi gravada pelo Ira. Essa música foi. Ah, foi no Princiano também. Foi. E acho que Novo Namorado. Foi gravado por quem? Pelo Ira, se eu não me engano, é no Meninos da Rua Paulo. E Novo Namorado também, achei muito boa. Sim. Mas o Novo Namorado, quem canta nos shows é. Rogério Skylab. Grande Skylab. No começo, até, só falando um pouquinho de Júpiter Maçã, eu não conhecia. Ver referência aí atrás, eu não sou. Eu entrei aqui pela cota, né? Eu pensei, pô, que essa banda aí que eu nunca tinha conhecido. Não é banda, é Júpiter Maçã, o nome do cara. A princípio, eu até pensei, porra, acho que são dois vocalistas diferentes, que um é mais puxado pro Raul, o outro. Não, é o mesmo cara, velho. É o mesmo cara, achei isso muito bom. Não, e tem uma loucura também, é o seguinte, que na verdade o cara chama Flávio Basso, que ele tinha ele era guitarrista de uma outra banda que chama Cascaveletes, que é meio clássico do Sul, dos anos 80, E assim, ele era novinho na época, para Severedes, o Júpiter Maçã, o trabalho solo dele. Aí no segundo disco, ele virou Júpiter Apple e faz uma coisa meio bossa nova, psicodélica em inglês. E aí ele lança discos assim, eu acho que o terceiro é Júpiter Apple de novo, aí o quarto já é Júpiter Maçã e é foda, todos os discos dele são fodas. É muita loucura, tem hora que fica muita loucura, mas essas três, especificamente, é Novo Namorado, Miss Lex, só pra 5 milhões, no lugar do caralho, eu achei fantástico. Fantástico mesmo. Eu marquei como favorito no Spotify. Realmente eu curti. Ah, que massa. meu segundo disco, que na verdade não é um disco, é um EP, mas conforme já foi debatido aqui, a lei de Gil permite, eu escolhi especificamente para agredir a internet brasileira. Porque ele só vê se acaba. É porque na internet brasileira parece que é proibido você gostar de certas coisas. Né? Tem coisa que você não pode, como assim? Não pode. A mente coletiva da internet brasileira proíbe. Uma dessas coisas é o Axé Music. Já posso ouvir aqui alguns ouvintes desconectando. Já ouvi gente aí, tipo, fechando a janela, já ouvi gente me ligando o celular aí, mas calma. Primeira coisa, se você coloca na mesma, sabe, na mesma caixa, ah, é tudo axé, você coloca, sei lá, El Chan e Chiclete com Banana e Armandinho do Deusmar, cara, você tá fazendo praticamente o mesmo de colocar Black Sabbath, Restart e, sei lá, Fear Factory. Megadeth, tudo é rock. É tudo rock. Não é assim. Concordo. Entendeu? Existem variantes e tal. Não significa que você precisa gostar de axé. Você precisa entender que nem tudo é a mesma coisa. A outra questão, uma coisa que eu já conversei com o Dario, pelo dia que eu conheci ele, que eu vou explicar uma coisa pra você, querido ouvinte. Se você, como eu, era adolescente nos anos 90, no começo dos anos 90, aqui em Salvador, ou você gostava, ou você ia pra festa de axé e pra carnaval, ou você morria virgem. Sim. Não existe uma terceira via. Não tem. Então, você meio que vai... Fugir fora não era muito diferente disso, não. Então você meio que vai se acostumando com isso. E aí, sabe, depois de velho eu pensei, pô, essa... Eu ia meio contrariado, eu pensei, ah, eu quero ouvir meu metal e tal, mas tô indo aqui só por causa do fuá, por causa de ver mulher e tal. Então, quando eu fui ficando mais velho, eu observei que essas músicas, por mais que eu não gostasse a princípio, me acompanharam a vida toda. Então, hoje, até que eu ouço um pouco de axé de vez em quando. Falando especificamente do disco que eu queria indicar aqui, é de uma banda chamada Swinga. É um EP que eles gravaram já tem alguns anos. Não é uma banda conhecida, mesmo em Salvador, pouca gente conhece. Mas eles resgatam a questão do axé mais antigo. Na verdade, a música de carnaval mais antiga, porque eles pegam até um pouco de frevo, eles pegam um pouco aí de Armandinho do Osmar, até, sei lá. Eu senti isso também. Pois é, assim, é muito bom, cara. É muito, muito, muito, muito legal mesmo. Aliás, por sinal, Armandinho, se quem tá ouvindo aí não conhece, cara, ele é um instrumentista de primeira. Eu não tô falando de Armandinho do reggae, não, tô falando de Armandinho do Osmar. Tanto que quando eles vêm tocar aqui em Brasília, no Clube do Choro, ele faz um show por ano aqui, né, que ele toca bandolim, guitarra e tudo mais. Não é um show de axé, mas eu ainda não consegui ir porque lota. Eu sempre penso, ah, não vai dar ninguém, é só baiano que vai nessa merda. Não, cara, o pessoal daqui vai, porque o pessoal que conhece sabe que o cara é um instrumentista inacreditável. Então, enfim, o Swinga resgata esse som da Nadinha, um pouquinho do frevo, de Recife e tudo mais. E faz um som deles que eu acho fantástico. Acho que mesmo quem não gosta de axé, existe o potencial de apreciar. Eu te confesso assim, eu ouvi, não ouvi todas as músicas, ouvi umas três músicas. Não entraria na minha playlist, imaginei. Mas eu vou falar. Mas não me agrediu. Cara, eu achei bem bacana. Eu achei bem legal mesmo. Eu achei bem trabalhado, eu achei. Parte instrumental, a banda tem talento. Mas o Leonel falou que eles puxam a coisa. Quando a gente fala assim, axé, a pessoa imagina logo que os caras estão fazendo cover de Ivete Sangalo. E não é essa onda dos caras. Não. Tipo, quando ele falou, ah, porque eles fazem um resgate de coisas mais antigas até, eu fiquei pensando. Dentro das devidas proporções, é uma onda meio que o Los Hermanos fazia com o samba carioca dentro do axé. Boa. Eles fazem releituras de coisas mais históricas. É lógico, o Los Hermanos tem um elemento ali muito forte de indie rock que eles não têm. Eles são mais puristas nisso. Mas achei bem interessante, achei que talvez não entre tudo na minha playlist, mas uma musiquinha eu vou deixar. Legal. Uma coisa até que é engraçada, eu e meu irmão já namoramos em Salvador já há alguns anos. Aí quando eu descobri essa swinga, aí eu indiquei pra ele, e ele gostou também, achou diferente, inusitado. E aí uma pergunta que ele me fez foi: quem é o público disso? Porque a galera que é do rock and roll lá em Salvador, em geral, não curte axé, né? E o cara que é... falar disso, né? E o cara... É verdade. Não, você xingou a mãe do cara, você falou, deixa pra ele. E o cara que é do axé, o cara tá, como o Saldanha falou aí, o cara tá querendo o Ivete Sangalo, Cláudia Leite e tal. Então, eu não sei. Eu realmente não sei, como eu não moro em Salvador, nunca fui num show de swinga pra saber. Eu não sei quem é o público deles, cara. Eu não sei. É um indie axé. Deve ser estudante de comunicação. Todo lugar tem essa raça. A famosa Faconha, Faculdade de Comunicação da UFBA. Sim, deve sim. Deve ser em peso. Em todo lugar tem. Aí se eu pudesse indicar uma música, que inclusive tem um clipe no YouTube, é Sorvete de Cajá. Sim, eu gostei muito dessa. Era bem legal, cara, bem legal. E o clipe mostra, que no, na música, né, o eu lírico, ele se encanta por uma mulher no ponto de ônibus, e aí no clipe ele mostra alguns pontos de ônibus de Salvador, a estação da Lapa, lá, é bem legal, cara. Até por uma questão de saudosismo, pra mim, que já estou fora há algum tempo, foi muito legal esse clipe. Eu ia falar isso, eu sinto que pra você deve ter uma coisa de canção do retorno. Justamente. Sabe, às vezes dá aquela saudade de casa. Eu tenho uma grande amiga minha aqui que é gaúcha. Quando ela sente saudade de casa, ela toma um chimarrão. Eu, como aqui não tem uma cara Jack Prest, eu tenho que ouvir swinga, cara. Então, fala com ela, apresenta o Júpiter Maçã. Vou apresentar, com certeza. E aí, fechando aqui o ciclo, né, o meu primeiro lugar, eu coloquei um disco Primavera de Destroços, do Mão Morta. Isso é bom pra caralho, isso é muito bom. E aí eu já começo a pedir às pessoas que estão ouvindo isso aqui, os três ouvintes, que tirem todo o preconceito da cabeça por ser, uma banda que canta em português, e dois, em português de Portugal. Né? Porque essa banda, a Mão Morta, é uma banda portuguesa. Eles são de Braga. É uma banda, inclusive, cultuada lá em Portugal, mas que praticamente desconhecida fora. Ela é desconhecida em Portugal também. Ela é pouco conhecida em Portugal. Aposto que a gente vai ter, em algum momento, um ouvinte português que vai falar assim: não, coisa e tal. Falando, pouco conhecido. Truco pra você. A minha cunhada morou em Portugal. E ela fala que ela morou em Braga, na verdade. E diz que pouca coisa sobre isso. E eu tenho um amigo que mora em Braga atualmente, que frequentava o mesmo restaurante do que o vocalista, e tem o singelo nome de Adolfo Luxúria Canibal. Genial. Adolfo Luxúria Canibal. Genial, cara. Esse pseudônimo é fantástico. E assim, cara, eu conheci essa banda mais uma vez por intermédio do Saldanha, que me apresentou ela, justamente nesse disco que eu tô citando aqui. Depois eu cheguei a ouvir os outros discos da banda, são todos bons, mas esse disco foi o que me marcou mais. Eu não sei se foi impacto. Esse foi o primeiro que a gente descobriu, né? Foi o primeiro, cara. E assim, o Mão Morta, ele é uma banda, eu não sei, é mais difícil de categorizar o estilo, né? O pessoal fala que eles têm muita influência do Swans, né? Sim. Mas eu acho que tem influência, mas ele destoa bastante também, né? Ele tem um estilo muito próprio. Né? E é difícil você classificar, porque esse próprio disco Primavera de Destroços é um disco que você percebe cada música, ela tem várias nuances ali, né? Eles têm, tem uma variedade sonora muito rica, né? E cara, eu não consigo apontar uma faixa ruim nesse disco. É um disco fantástico, as letras são muito boas, o próprio que eu citei, né? O fato do cara tá cantando com sotaque carregado, não incomoda. Eu gosto muito da voz do Adolfo. Uma coisa, Dario, só uma coisa que eu acho engraçado você falar aqui. Ah, o cara cantando. É só tá achando. É, porque ele não canta, ele né? Ele fala. Ele parece um narrador, um locutor de filme de terror. Sim, né? Ele tem essa característica. E aí, Leonel, e aí vem a nossa segunda referência. Na nossa banda, a ideia era essa. Ah, é? Então, o Saldanha era o narrador, o Pandoreiro tipo faz um bico na casa do banho. O Adolfo, ele, assim, muitos poucos trechos, ele realmente fala como se estivesse cantando. Ele tá mais falando e ele tem essa voz grave, né? Essa voz encorpada, né? Eu acho muito foda, cara. E é uma banda que tem todo um clima gótico, né? Um clima dark. As letras também tem umas letras. As letras são muito sombrias também. E essa música que tá tocando aí no fundo agora, chama Humano, né? Tem violininho aí, cara. Eu acho que foi a primeira música que Saldanha me apresentou, inclusive, cara. E eu acho que reflete muito bem o clima do disco todo, cara. Claro que não é a melhor música do disco, mas eu acho que foi a que mais me causou impacto. Né? O disco inteiro é excelente. Ele vale ser ouvido do começo ao fim. Não tem uma música ruim sequer. E, sinceramente, essa foi uma das bandas assim, que mais. Dessas descobertas assim, de bandas obscuras, acho que das que mais me agradam até hoje. Eles têm uma discografia muito grande, inclusive. Eles, acho que tem. E isso que eu ia falar, e muito boa, cara. Muito boa. Tem a discografia toda. É muito boa mesmo. Tipo, tem. E varia muito. Se você pegar eles no início dos anos 90, estariam com uma coisa mais parecida com o rock que a gente tem no Brasil do início dos anos 90, final dos anos 80. Mas eles evoluem, eles vão para outros lugares, eles tentam outras coisas, eu acho. Sim, sim. Só o último disco deles, que acho que saiu ano passado, que eu não ouvi ainda. Qual você que ouviu, é o último? É o... Pelo meu relógio. Não, pelo meu relógio são Horas de Matar. Então, acabei de ver aqui que já saiu outro. Na verdade, esse Pelo Meu Relógio São Horas de Matar é um EP. E o disco mesmo chama Ventos Animais. Acabei de ver que eu não conheço esse disco. Eu não ouvi nenhum dos dois. O último que eu ouvi de disco de estúdio foi o Pesadelo em Peluche, que é muito bom também. O meu disco favorito é o Mutante Século XXI. Mas eu digo que todos são muito bons. Sim. Você ouviu, ô Leonel, você ouviu o disco? Ouvi sim, ouvi todos, cara. Ouvi todos. Estou comprometido com o projeto. Você tem alguma coisa a acrescentar? Cara, é isso. Aquela estranheza inicial. O instrumental realmente é muito bom, mas a estranheza, assim, sabe? Tanto que eu ouvi a primeira música e pensei, a primeira música é um negócio, sabe, meio experimental, o cara tá falando, esse locutor de filme de terror português. Antes que você fale, eu não tenho. Você fez a ressalva aí do português de Portugal, tá? Eu não tenho nenhum problema, cara. Eu tenho uma banda até que eu ouço bastante, é Chutes e Pontapés. Sim, já ouvi falar. Ela é meio que um Titãs de Portugal. Você falar aí que pode ser que a gente venha ter um ouvinte português, eu tenho um amigo Nuno, com certeza vai me ouvir. Ele provavelmente vai me xingar por falar isso, mas eu acho que eles são meio que o Titãs de Portugal, cara. Eu acho legal, eu curto. Mas enfim, eu não tenho nenhum problema com o sotaque português. Mas na primeira música eu pensei, tá, isso é só introdução, ele tá aí falando, agora vai vir uma coisa mais normal, porque o instrumental é muito bom. E aí a segunda música continuou assim, e o que é que tá acontecendo, sabe? Eu demorei um pouco pra entender o que é que tava acontecendo. Mas, Leonel, tem outros discos que são mais cantados. Esse que eu gosto muito, que é o Mutantes, ele é bem cantado. Os primeiros discos são bem cantados. Depois ele começa a fazer esse mix que eu... Aliás, não dá nem pra falar que são os primeiros discos, que agora eu tô lembrando que o terceiro disco deles já é praticamente todo falado. Então, é uma onda deles também. Uhum. Eu acho que faz parte do estilo. Eles querem imprimir, sim. Sim. Interessante que na Wikipédia aqui do Adolfo Luxúria Canibal, fala que o nome de batismo dele é Adolfo Augusto Martins da Cruz Moraes de Macedo. Ou povo pra ter sobrenome em português. Da família real, né, cara? E fala que o cara é um advogado, músico e poeta português. Ou seja, acima de tudo, ele é advogado. Aí, Leonel, tá no teu time aí, hoje. É, ué, mas... Sei lá, pode ser. Você falou. Ou seja, de... tomemos muito cuidado, senão a gente vai ser visitado pelo processinho. Do jeito que a gente tá usando música de terceiros aí, cara, não duvido de nada. Tá, Dario, mais alguma coisa aí a acrescentar? Não, é isso aí. Eu só recomendo que todos que estiverem ouvindo aqui procurem esse disco, procurem qualquer coisa do Mão Morta que vocês não vão se decepcionar. Então agora vamos para a agressão de Rafael Saldanha. Ei, vamos lá. Cara, esse disco é só o segundo disco que eu falei, que era o do Júpiter Maçã, que é o Sétima Efervescência. Numa lista da Rolling Stone que eles fizeram com vários especialistas, com vários jornalistas de música, ele ficou em 96º como o melhor disco do século, melhor disco de música brasileira de todos os tempos. Caramba! Esse é o Sétima Efervescência, é o 96º. Esse disco que eu coloquei agora é o 51º. E é a Rico Barnabé e banda Sabor de Veneno, Clara Crocodilo. Já começa errado pelo nome do cara, né? Por quê? Mas é o nome mesmo. Mas acho que é o nome mesmo. É, né? O nome dele. É o nome batismo. Não, não é. É, ué. Não, não é, cara. Não é possível. É o nome do cara, ué. Mas é o quê? Tu chama Dario, porra. Cara, mas você não escolhe, né, cara? Ontem eu tava até comentando no Twitter, eu tava assistindo o jogo do Inter. Como é o nome do cara? É Lisandro Lopes, cara. Isso não é nome jogador, porra. Sabe? Como é possível que a assessoria do cara não disse, amigo? Mas ele é gringo, porra. Ele é gringo. Tudo bem, mas a assessoria tinha que dizer, cara, escolhe um nome, né? Um nome que mostre que você é craque, sabe? Que inspire em seus adversários o medo. Da mesma forma que a Rigo Barnabé também não me parece um nome de músico, cara. Mas, cara, mas eu acho que tem tudo a ver com a onda que ele tem. Falando então do Arrigo Barnabé, essa onda que a gente tá falando, que o Mão Morta tem de às vezes ser narrado, coisa e tal, o Arrigo Barnabé leva isso pra décima potência, que ele trabalha nesse disco principalmente. Eu tava até vendo um pouco antes da gente gravar, eu tava vendo algumas coisas já ao vivo desse disco. E aí perguntam pra ele assim, não, mas qual que é a sua influência? E ele fala, mais do que qualquer influência musical, uma influência é história e quadrinho. E se você pegar a onda dele, o disco todo, ele é uma narrativa, uma história de um super-herói. Só que super-herói? É um super-herói que é um travesti mutante office boy. Caralho. É muita agressão, cara. É muita loucura, é muita agressão, velho. Mas aí até a gente tava falando, falei, primeiro disco era das drogas sintéticas, segundo LSD. Aí eu tava comentando isso com a minha esposa, que é médica, eu falei, olha, esse disco aqui é aquele disco pra quem toma lítio quando tá sem. Porque isso aqui é um disco de psicótico, isso aqui é um disco de gente doida. É, eu vou te confessar, cara, eu tentei, juro que eu tentei. Mas eu acho que eu sou muito burro, eu não consegui captar o espírito da coisa. Eu não consegui passar da segunda música desse disco. Mas o que dificulta o Clara Crocodilo é que ele trabalha com alguns conceitos que a gente, tudo que a gente ouve praticamente, é o que a gente chama de música tonal. Ela, sempre a música tem um tom predominante e você trabalha sempre dentro daquele tom. O Arrigo Barnabé, a primeira coisa, ele trabalha com música atonal. Ele não trabalha com tom predominante. Então isso é uma coisa que já começa a incomodar. Além disso, ele trabalha... Desculpa, Saldanha, só um parêntese. Eu só queria dizer que, salvo engano, essa exata argumentação é a mesma que Tom Zé usou para defender Dança da Motinha. Mas eu acho sensacional. Esse vídeo do Tom Zé, dele defendendo a Dança da Motinha... Tá na minha apresentação da minha dissertação de mestrado. Então, pode saber que a gente tá tudo junto. Beleza. Além disso, ele trabalha muito com a questão de música do decafônica. Quando quem já fez o básico, o Leonel falou que o talento musical foi pros irmãos, e o meu também. Mas eu falo, meu talento musical foi pro ouvido, não foi pras mãos. Então, eu ouço muita coisa diferente, eu tenho uma facilidade de aceitar coisas diferentes. Mas quando a gente tá aprendendo, a gente trabalha muito com escala pentatônica. E a escala dodecafônica, ela trabalha com 12 notas, com a mesma hierarquia, que já muda completamente a maneira que a gente vai trabalhar com música. E além disso, tem a coisa do vocal, que ele trabalha com vocais. Como ele está trabalhando com essa referência de história e quadrinho, é muito caricato, são vozes muito finas, muito grossas, e ele trabalha muito com aquela coisa do... é o narrador e o personagem. Então, é um disco que eu acho assim, você pode não gostar, eu acho que tem todo o direito de não gostar de qualquer coisa, mas tem que ouvir, cara. Claro, Crocodilo, pra mim, é um disco que tem que ouvir. Saldanha, só uma coisa, na conversa que a gente teve antes da gravação, acho que você falou uma coisa que é bem, bem importante. A gente, Dario falou que teve dificuldade, eu também tive. Aliás, por sinal, eu estou concluindo aqui agora que eu devia ter colocado... A minha voz é muito parecida com a do meu irmão, eu devia ter colocado ele pra gravar em meu lugar, vocês não iam nem notar mesmo. E ele teria dado opiniões bem mais abalizadas que a minha. Mas você falou, Saldanha, que todo disco de vanguarda, né, toda música de vanguarda, a princípio ela é difícil mesmo, né, até você compreender ela. No momento que você falou isso, eu passei até um pouquinho mais de boa vontade com o disco. Aí eu passei, ao contrário daria, eu passei na segunda música. Ainda não posso dizer que realmente eu gostei, não posso. Mas eu fiquei pensando muito, sei lá, quando Black Sabbath, quando Tony Iommi mostrou a primeira vez, ó, isso aqui é um riff que eu criei. A primeira pessoa que ouviu não deve ter entendido nada. O Sgt. Pepper's dos Beatles, a primeira pessoa que ouviu, que estava acostumado com o som antigo dos Beatles, deve ter, sabe, não deve ter sido fácil. E sensacional o teu exemplo, porque é o seguinte, o Arrigo Barnabé, ele trabalha muito essa coisa de música dodecafônica, música atonal que eu tô falando, é uma coisa muito característica de música erudita do século XX, principalmente. Uhum. E o Tommy Iommi, o primeiro riff que ele vai mostrar pro Ozzy Osbourne é o de Black Sabbath, a música Black Sabbath, que é um plágio de Gustav Holst, que é um compositor erudito do século XX. Então, e aí, porra, isso aí vale a pena ouvir. Quem conhece a música do Black Sabbath, você ouve Holst e fala, porra, tá de sacanagem que o cara ficou famoso por causa pelas mesmas notas. Mas tem um pouco disso, sim. E eu falo, esse disco é de 80, 79, eu não lembro, e esse disco é vanguarda até hoje, porque os conceitos que ele trabalha não foram assimilados pela música pop, não foram... Alguma coisinha você tem, mas geralmente ele não tá aí, não. Tipo, então acho que vale a pena. Foi realmente uma experiência nova pra mim, mas... pode ser que eu tente... Faça uma nova tentativa aí, mas foi difícil, cara. Foi difícil. Mas é isso, Dario. Isso que Saldanha falou, que eu fiquei pensando, sabe? A primeira vez que um cara tenta uma coisa nova, é estranho. Você nunca ouviu aquilo, sabe? Você tem que acostumar um pouco o seu... E às vezes, a primeira tentativa é só o primeiro passo de uma coisa que vai ficar maior mais pra frente. Eu ia usar essa frase no início, mas até falar uma coisa... Tem uma tira que uma vez eu li, na verdade não uma tira, mas uma história em quadrinhos que falava sobre discos, e aí uma coisa que eu achei muito interessante, que fala o seguinte: discos bons só tem músicas boas, mas os discos geniais têm músicas ruins. Porque as músicas ruins são aquelas músicas que é aquela tentativa, o cara ousou, o cara tentou uma coisa diferente. Não deu certo, mas deu certo em outro ponto. Então você pega, porra, o Revolver dos Beatles tem Obladi Obladá, se não me engano. Sim, tipo, acho que é. Então, você pensar que era uma tentativa, deu errado, mas, porra, só quem ousa que faz uma parada genial. E criar é difícil, né, cara? Você copiar um estilo, você fazer um cover de uma música, às vezes até botando o seu tempero, por mais que às vezes... Tem muitos covers que eu acho melhor do que a música original. Mas é mais fácil. Você criar do zero é sempre mais difícil. E criar um estilo, então, sabe, é uma coisa que deve no mínimo ser louvada, né, cara? No mínimo você tem que respeitar. Não, só corrigindo, a merda que tem no revólver não é o Bloody Bloody, é o Dr. Robert. Tá. É, eu tava tentando lembrar aqui dessa música no revólver. Eu tava até abrindo aqui o Wikipedia pra olhar, falei, ah, mas eu abro mais rápido que você. Mas essa foi minha defesa do Arrigo. Não, beleza. Não, ok, eu só ia complementar falando o seguinte, cara. Isso aí que o Leonel falou aí de ter a cabeça aberta pra experiência nova, cara, eu vou te falar que eu considero que eu já cheguei naquela idade. Ah, verdade. Bem. Aquela que você já não consegue mais ter paciência pra estar querendo experimentar coisa nova. Mas pode ser que se eu tivesse ouvido esse disco pela primeira vez hoje, eu talvez não tivesse essa paciência também. Isso é verdade. Acho que depois dos 30 e poucos, a gente começa a ter menos paciência. Você sabe que tem a coisa boa, pra que você vai dar chance pra uma coisa que pode ser boa ou não? Sim, eu acho que eu cheguei nessa idade, cara. Eu acredito, por exemplo, que talvez se eu fosse ouvir, sei lá, Radiohead hoje, os discos mais diferentes, tipo o Amnesiac, ou o próprio Mão Morta. É, ou o próprio Mão Morta, talvez hoje eu talvez não curtisse também. E tem também o seguinte, qual disco que você, se você entrasse pelo Mão Morta, pelo OD, que é um disco que ele é cheio de vinhetinhas de 40 segundos, talvez você não entrasse também na sim, onda. Sim, sim. E pra fechar, Lionel, seu disco? Meu disco é de uma banda, Saldanha já anunciou aí que ele vai dar uma sacaneada. Basicamente, Saldanha vai abaixar as calças e cagar na minha infância e adolescência. Mas, cara, é um disco que quem acompanhava a cena underground rock da Bahia é uma banda que é muito respeitada, cara. Quem estava na Bahia e gostava desse tipo de som No começo dos anos 90, final dos anos 80, adora, cara. Ela é realmente muito respeitada. E eu falei pra Saldanha que eu ia ter que dar o contexto histórico, né? Porque o Úteros em Fúria, ele só gravou esse disco. E é importante que ele tenha gravado esse disco, porque nessa época, em Salvador, não existia chance para outro estilo que não axé. Eu defendi o axé no disco anterior, mas aqui agora eu vou ter que falar um pouco mal, não do estilo em si, mas dos empresários dele, que eles existia realmente meio com a máfia do axé, que impedia outras coisas de entrar lá e as coisas de lá de ter espaço. E eu não tô falando nem só de rock, eu tô dizendo que qualquer estilo musical lá tinha dificuldade de fazer um show lá. Uma banda extremamente pop, hoje em dia, digamos assim, sei lá, Beyoncé não conseguiria tocar em Salvador. Por mais que tivesse pulcão, não conseguiria. Não conseguiria tocar. Se não pedisse benção pra Veveta. É verdade. Então, naquela época, não rolava. Naquela época, quem morava em Salvador nessa época vai lembrar, pra você ter uma banda, assim, sei lá, Paralamas do Sucesso tocava lá, sempre associado a uma banda de axé. Era conhecido o show, tinha todo ano, ou quase todo ano, Asa e Skank. Da mesma forma que tinha Cheiro e Paralamas e Asa e Skank. Eu falei de Paralamas e meti o Skank também. Cheiro e Skank me lembra o Enecon de 2000. Mais uma piadinha com droga, só pra gente. Talvez tenha sido até proposital o nome da festa, mas o nome era esse mesmo, Cheiro e Skank. Cheiro para Lamas e Asa Skank, na verdade. Então, assim, a banda só conseguia tocar lá dessa forma. Então, a banda de lá para tocar, uma banda de rock lá, era uma coisa extremamente underground. O que é uma pena, porque tinha bandas muito boas. Úteros em Fúria era um troço inacreditável, porque eles faziam shows, os shows davam gente, eles não tocavam cover, ou muito poucos, pelo menos, eles tocavam músicas próprias, e todo mundo conhecia. As pessoas iam pra lá e conheciam a letra de uma banda que não tinha espaço, uma banda que não tava em lugar nenhum, não tinha disco gravado e tal. Um dos integrantes... Eu te contei já qual foi o meu primeiro contato com Úteros. Não. Eu já conhecia antes de você ter falado. Ah. Se eu não me engano, foi em 2000 que eu fazia estágio na faculdade, num provedor de internet, parte de jornalismo, e eu entrevistei a banda Penélope. Sim, sim. E aí eu descobri que Mário Jorge baterista do Penelope, era baterista de Úteros em Fúria. Isso aí. E a primeira música do Úteros em Fúria eu fui ouvir era... era com a Peach cantando. Tem no YouTube também, tem no YouTube isso aí, a Bibiga, né? Não, era... Como é que é o nome? Tem a ver com a garrafa de cerveja? Com... Inside the Beer Bottle. Inside the Beer Bottle, exatamente. Ah. E essa foi a primeira música que eu fui ouvir, depois eu fui achar o Útero em si. Agora, eu vou desdizer o que a gente estava comentando na pré-pauta que a gente estava fazendo. E eu falei assim, poxa, eu achei legal o Útero, mas eu conheço um monte de banda que faz um som parecido, umas bandas do underground de São Paulo, que também cantava em inglês, coisa. Só que a loucura é que o Úteros é de 86. Isso. Essas bandas que eu tô falando são de 92, 93. Não, e outra coisa, cara. É isso também, acho que o mais marcante é isso aí que o Lionel citou, que de ser uma banda baiana, cara, num ambiente cercado de axé. Sim, né? Eles eram, literalmente, eles eram resistência. Em São Paulo já existia um movimento rock muito forte, né? É diferente o contexto. Isso é engraçado, que existia, assim, essa época, né, pós-ditadura. Então, meio que as bandas não tinham muito com o que se revoltar. O rock tem muita essa coisa da revolta, da indignação com alguma coisa. As bandas estavam meio perdidas, pô, não tem com o que me indignar. Lá na Bahia tinha, cara. As pessoas estavam indignadas com isso, com o axé não permitindo que outros estilos musicais crescessem. E, inclusive, eles só conseguiram gravar esse disco porque um dos integrantes, da guitarrista, ele era casado com Sarah Jane, do axé. Sarah Jane, a minha rodinha. A minha rodinha, exatamente. E aí ele conseguiu o contato para gravar o disco. Qual o problema? Ninguém em Salvador sabia como gravar rock. Todo mundo lá só estava preparado para gravar axé. Os engenheiros de som, os produtores, sei lá mais quem. Então o disco é muito cru e é muito sujo. Não é uma coisa, não é proposital. É porque eles não souberam. Eles não sabiam, não tinha. Não. Enquanto hoje qualquer um com iPad consegue uma gravação de qualidade. Nessa época não existia isso, nessa época você dependia dos outros, e se o outro não sabia fazer, você se lascava. Lionel, uma outra entrevista, porra, hoje você tá duas entrevistas e foi achar até que eu sou jornalista de verdade. Mas uma outra entrevista que eu fiz nos anos 2000 também, foi com uma banda chilena chamada Guizo, que podia até estar nessa lista aqui de bandas lá do B que poderiam ter sido citadas. Mas e aí eu tava conversando com um cara e falando, tipo, que achava o som deles muito legal, muito visceral. E ele falou assim, não, porque aqui no Brasil, a maioria das coisas tem uma cara de brasileiro. E ele falou isso como um ponto positivo. Você tem um jeito de brasileiro. Só que depois que eu fui pensar, não é. É porque os nossos produtores que gravaram rock eram os caras que vinham da MPB. Então você tem, tipo, metade dos rock dos anos 80, 90... É o Liminha gravando. Nunca tinha pensado por isso, né? Ele botava o timbre de MPB, a cara de MPB. E o Úteros, realmente, se você não conhece, se você não saca o sotaque dos caras, você fala que aquilo ali é uma coisa gringa, porque tem uma sujeira que é uma sujeira de rock underground gringo. Então, eu acho também, é uma banda que merece ser ouvida. Eu acho que vale a pena, sim. Apesar de você achar que eu ia sacanear. Eu ia achar, você me falou, você me mandou uma mensagem dizendo. Eu ia sacanear o Mário Jorge, que eu confesso assim, de todos os discos que vocês citaram aí, dos que eu não conhecia, esse foi o que eu mais gostei. De longe. Né? Eu já conhecia o Júpiter Maçã, eu já conhecia, Saldanha citou, então não estou considerando ele para essa estatística, que é um disco que eu acho muito bom também, mas dos outros que eu não conhecia, esse de longe é o que eu mais gostei. Achei realmente muito bom e é um disco que com certeza entra na playlist. Eu já baixei, já coloquei aqui no celular. Muito bom. Que bom. É uma pena. Tem até quem se interessa aí, o sujeito fez um documentário, acho até de formatura dele, né? O trabalho de formatura dele na faculdade de jornalismo. Ele fez um mini documentário contando um pouquinho da história da banda, por que acabou, né? Um dos integrantes, que era um dos grandes compositores da banda, tinha problema de depressão, e aí isso foi agravado por questão de drogas. E aí isso, foi se afundando, acabou vindo a falecer. E aí a banda acabou na sequência. Mas só ficou esse registro, que é uma pena. Uma pena, inclusive, porque quem viu os caras ao vivo sabe o quão superior a esse disco eles eram. Eles tinham uma energia inacreditável ao vivo. Esse Mauro, o vocalista, ele era um lunático no palco. E eles eram muito bons, cara. Muito bom mesmo. Eu recomendo pra todo mundo. Quem não pôde ver ao vivo, pelo menos veja esse disco aí, que vale muito a pena. Sim, excelente. Algo mais a acrescentar? Não. Cara, eu acho que isso, a conclusão que eu faço pra esse programa... Não, desculpa, só pra não perder, já que a gente indicou uma música de cada, assim, a preferida, né? A minha preferida desse disco seria Queenie e talvez Dear Misery. Seriam as duas músicas que mais curtas aí, vocês puderem ouvir. Eu gostei muito do Inside the Beer Bottle, eu achei boa música mesmo. Inside the Beer Bottle, eu acho, salvo engano, ela chegou a tocar muito em São Paulo. Algum amigo meu paulista já me falou que ouviu ela naquela rádio 89. Ele já conhecia, do jeito que eu mostrei. 89, na época, tinha esse poder de mostrar coisas. Mas isso não chegava pra gente lá nas Minas Gerais tomando cachaça. Mas ela também é uma música muito boa. É porque ela é uma pegada diferente, é um pouquinho mais lenta e tal. Aí eu quis indicar músicas mais... que mostram mais o que eles eram. Mas ela, com certeza, é uma das minhas preferidas também. Mas vai, se queria concluir. Não, que eu ia concluir do programa, eu acho que as pessoas deviam dar mais chance para as coisas. As pessoas, mesmo nessa fase velha... triste que o Dario tá de achar que conhece tudo. Eu acho que as pessoas têm que ver, às vezes, ouvir as coisas muito bom, ouvir com boa vontade. Você quer porque quer que eu escute a porra do Arrigo Barnabé, né, cara? Nossa, mas eu vou te fazer gostar disso. Mas não, cara, não é questão de gostar do Arrigo, não gostar. Eu vejo as pessoas com muita má vontade. O Dario sabe, eu nem falo que eu era DJ, eu brincava de ser DJ. E eu via isso de fora, já ouvi que isso acontece em outros lugares, que é, você tá na pista de dança, você bota uma música maneira e as pessoas não dançam porque elas não conhecem. Não é porque, tipo, o ritmo é ruim. Não, simplesmente a pessoa precisa de uma legitimidade, precisa de um carimbo de alguém falando que aquilo é bom. Não, gente, vamos começar a formar mais pela própria cabeça, vamos começar a ouvir coisas diferentes e tirar a própria conclusão. Isso aí, minha mensagem. No momento que eu falei do Úteros, eu até comentei isso, né, que eles não tocavam cover. E é justamente isso. Meu irmão tinha banda e eu via muito isso. Eles tocavam uma música que a galera gostava, todo mundo ia pra frente e tal. E se ele tocava a música dele, a composição dele, o pessoal, tá legal. Ficava olhando de longe, assim. Não, o Juiz de Fora, não vou nem falar que a banda era boa pra caramba, coisa e tal, porque não era, mas a questão é, tem uma banda de Juiz de Fora que teve 3 discos, na época do vinilzão ainda, coisa e tal, e o único sucesso que os caras fizeram foi uma versão punk de Pense em Mim, do Leandro Leonardo, que aí tocou no Faustão, coisa e tal, mas que bosta, porra. Aí as coisas dos caras, mesmo que seja pra nem falar que era ruim, os caras não tiveram nem oportunidade, nem tocava. E a gente encerra com esse pensamento aí do Sábio Saldanha, né? Não tenha preconceito. Não é isso aí? Ui! Eu sou o Sábio Saldanha. Eu complementaria que não tenha preconceito porque vale tudo. Ei. Vale essa lei de Gil. Mas dentro da lei de Gil ou fora da lei de Gil? Revoga essa lei de Gil. Fica a critério de quem quiser ouvir aí. Quem é dono do seu, que cuide. she got a cigarette, so she said that we should watch the birds on TV. But now she got a sip of my favorite whiskey, bring the birds between me. I'm gonna shout for the last time, please forget. Então, só antes de começar a próxima rodada, só pegar uma cerveja. Ah, se você vai, eu também vou. Então, 30 segundos da cerveja. Minuto. Eu já tô começando a sentir meu estômago doer por causa do Red Bull aqui. Oi? Tem alguém aí? Tô falando sozinho? Ok. Oi. Ele volta. Vocês dois saíram mesmo, né? Uai, não vai fazer cerveja, não? Eu fiquei um tempo falando sozinho aqui, eu percebi isso, que vocês tinham saído. Você põe aí uma musiquinha de elevador, sabe? Do intervalo. Caramba, a casa de Saldanha deve ser grande, hein? Não, o problema é que o Saldanha é gordo, lento. Cara, porra, o cara não queria... não queria ter que levantar pra mudar o canal da televisão, cara. Então, que inferno que é. Ah, e é bem lembrado também, além da cota pra nordestino, acho que eu entrei na cota pra magros, né? É, com certeza. Não sei se existe essa cota, eu vou procurar aqui na lei depois. Com certeza. Cara, eu tô precisando... dar um jeito na vida, viu? Porque eu cheguei, bati o meu recorde essa semana. Cheguei no 86, cara. Caralho. Nunca tinha chegado nesse número. Caralho. Cadê o Saldanha, cara? Tô preocupado, cara. Eu fui buscar essa cerveja onde? No tô bar? Dobrado. É. Ai, ai. E o próximo tema? Já pensou em alguma coisa? Ele mandou aqui um mensagem que saiu todo mundo. Hã? Saldanha? Mandou agora, tô nesse... O quê? Alô? Peraí, acho que ele desconectou aqui. Deixa eu desconectar ele e chamar de novo. Ele sumiu aqui, ele tá offline. Caiu, ele tá perguntando. Caiu, acho que sim. Você tá vendo aí no chat? Ele tá perguntando. Tá perguntando aonde? No chat, pô. Eu desconectei ele. Ah, aqui, apareceu aqui, ó. Ele tá pedindo aí pra chamar de volta. Porra, eu tô xingando vocês aqui, né? Pô, a gente também já lhe xingou pra caralho. A gente tava se perguntando se você foi lá na Barra da Tijuca comprar cerveja. Não, eu já tava aqui contando história, falando as coisas, que achando que vocês estavam fora. Cara, que vocês têm, cara? Dario também comentou aí, que ele ficou falando sozinho também, Eu quero o mesmo que vocês estão bebendo pra mim aí. Alô, alô? Só fiquei eu? Só fiquei eu posso ficar falando merda aqui. Então, gente, vou começar a falar da banda que eu tive com o Darinho. Isso é uma parada que deveria ter sido apagada da existência já. As pessoas não deveriam ouvir esse tipo de coisa. Eu tô com 7 anos já de casado e minha senhora jamais ouviu minha banda. É esse tipo de restrição que a gente tem aqui. Bom ficar fazendo barulho pra atrapalhar o Darinho na edição também. Ele vai olhar e falar assim, ah, isso aqui não é um silêncio, isso aqui é a gente falando. É só eu falando merda. Então vamos falar, né? Porra, tô xingando vocês aqui, né? Pô, a gente também já xingou pra caralho.